Thank you. Metrô Salvador, bom dia, o atual cliente X-Ray do Pat 3. Surgir, galera, escuta. Alfianca X-Ray, solicita autorização para giro de motores em marcha lenta por 10 minutos para o cliente. Forma em termo, o X-Ray. Obrigado, tomará. Alô, Salvador, bom dia, Azul e Charlie. Chega na escuta. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 3. Desculpa, podia repetir novamente o Yankee Charlie? Ao Yankee Charlie, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição número 3. Autorizado de iniciar no pátio 3, na minha escuta permanente, Yankee Charlie. Ok, Yankee Charlie, iniciando o reboque, reporta com o pé. Salud Salvador, Azul Yankee Charlie, Bosco Fernando Reboque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salve Salvador, o Azul Alpha X-Ray, Yankee X-Ray, informando o Tango Trilho Motores. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Azul Alfa Yankee X-Ray. Azul Alfa Yankee X-Ray, prossiga. Muito bom dia. Alfa Yankee X-Ray solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 09. Alfa Yankee X-Ray autorizado, reboque do PAT 3 até a posição 09, reposta ao término. Reportar ao término, Alfa Yankee X-Ray.